Fred Sabino, mola na produça. Vamos ficar Netflix, tamo junto Netflix. Hoje tudo tá flix, vibe net, vibe Netflix. Vamos ficar Netflix, tamo junto Netflix. Hoje tudo tá flix, vibe Netflix. Hey, hoje dei um jeito em casa, tem visita mais tarde. A casa aqui é sempre bagunçada, hoje tá toda arrumada. Crime tá armado, sabe? Sessão cinema, vibe. Já trouxe o carregamento, compro tudo nas americanas. Tudo garantido, prontos para o ritual. Apaga a luz e guarda o celular. Se não vou bolar contigo, deitado no sofá com o pé pra cima. Botão de Ben & Jerry's, pipoca, Pringles, Nutella. Vai, mete cheddar no Doritos. Pausa para o M&M, bebida geladeira, mija rápido e volta. Dá o play, por favor, meu amor. Tô na vibe Netflix. Vamos ficar Netflix, tamo junto Netflix. Hoje tudo tá flix, vibe Netflix. Vamos ficar Netflix, tamo junto Netflix. Hoje tudo tá flix, vibe Netflix. Hoje a vibe esquece tudo, TV alta e eu fico mudo. Pede um iFood, um mundão que se cuide. Hoje eu não vou salvar um mundo. Copo de mate gelado, tamo anestesiado. E vamos assistir, vamos chapar. Hoje o filme é baseado em fatos reais, ideais que não tô mais afim dos jornais daqui, que só te fazem querer fugir daqui. Hoje é terror nenhum, eu tô falando sério. Você merece um documentário. Não vou dar spoiler do que eu tô pensando em fazer. Acho que o clima já diz, ação, romance, aventura. Eu tenho do seu lado. Vamos até mais tarde ver como termina essa vibe. Quem sabe com um final feliz. Vamos ficar Netflix, tamo junto Netflix. Hoje tudo tá flix, vibe Netflix. Vamos ficar Netflix, tamo junto Netflix. Hoje tudo tá flix, vibe Netflix. Terminou, vamos pro quarto. O wi-fi tava abençoado, com milança e alegria. Agora vai rolar uma pornografia.